call out that they had a book for a back. Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Corre, Alinhar e decolar, 130 graus, 12 nós. Opa, aquela linha de decolar, 130. Corre alta 3520. 26, controle 128, boa viagem. 1280, alta 3520, boa. Controle Salvador, bom dia, Tantra 3520. Tantra 3520, bom dia, contato radar, passa 4506, submantém o nível 90 na saída PUCA. 190, saída PUCA, Tantra 3520. Com 1-8-1-7, muito bom dia. Francisco, quando possível, autorização São Paulo, Guarulhos, 8-1-7. No 8-1-7, Guarulhos, copia? Afirmativo, 8-1-7. Guarulhos, autorizado nível 360, rota opcional no meia, pista no zero, curva à direita, saída da El Leda, após Leda Bridge, controle 1-2-0-8. Transponder 5575, gol no 897. Autorizado Guarulhos 360, Zulu no meio, decola no zero, na saída da El, transição desde após o abrigo, 1208.8575, transponder, o gol no 897. Correto, chame pronto para puxa seu nome. Camarada, graças a Deus. Oi, muito boa noite, o 3399 da TAN, 380 Guarulhos, centro da Charlie. 399 para Guarulhos, autorizado nível 360, rota opzulon no meia, vai decolar da pista 1-0 com primeira curva direita da El Leda após Leda Bridge, controle 1208, transponder 5001. Autorizado 360 Guarulhos, decolando 1-0 com curva direita da El Leda Bridge, 1208 controle, 5001 transponder 3399. Correto, chame pronto para puxa sonamento 3399. Vá para puxa sonamento 3399. Paulo, ou melhor, toque voo no 897, posição número 3, puxe 10, acionamento 897. Autorizado no 897, um táxi. Camarão 897. Rota 3399 para posicionamento, portão 6. Tudo autorizado, 3399, chama o táxi. Para táxi, 3399. 1897 para o táxi com 1957 a bordo, 3:50, alterna Galeão, 897. 897, à sua direita, ponto de espera, reposto pronto. Portará, 897. Pronto, 897. 897, alinhar e decolar, 1930 graus, 10 nós. Alinhar e decola, 897, pista 9. Portalo 897. Patrono, controle 1208, boa viagem. Obrigado, 208. Controle Salvador, gol 1897, cordial bom dia. Decolou Nadael, solicita rumo de Leda, 897. 1897 da Gol, bom dia, contato radar. Vou em Leda após Leda Bridge, submontanha nível 360. Leda Bridge, sobe mantel 360, gol no 897. Solo, a torre certificando o TAM 3399 para o táxi, 148 a bordo, alternando galeão 4 horas em astronomia. 399 do Militaxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 18. Correção, reporta o ponto de espera pronto, devolve. Lá no ponto de espera, o da 3399. Salvador, Elton, Mike e Antônio Juliette na posição 9 do patrono. Prossiga. Posição na utilização de exemplo de motor e Confirmação, tá? Autorizado previamente também para ela. Sam Mike, XZ Juliette? Ok, está aí. Estou ciente de um giro de motores de manutenção em marcha lenta no portão 9, chame no técnico. Alinhar e decolar. 130 graus, 12 nós. Alinhar e decolar, 3399. No 897, solicita a proa de brinde da presente. Aguarde. Aguardando. No 897, Centro Recife, agora no 251, no 3325. 251, no 3325. Salvador, muito boa noite, TAM 3399. TAM 3399,